A fecheiro 18. Minha querida Nete, o homem que nos conheceu como pai morreu. Para que tu ainda chama ele de pai? Perguntou a Xugo no outro dia. Mas é tarde demais para lhe chamar de Alfonso. Nem a mãe eu lembro de ouvir-lhe tratar pelo nome. Ela sempre disse o vosso pai. Provavelmente para nós acreditar melhor nisso. De qualquer maneira, a mulher pequenina dele, a Daisy, me telefonou no meio da noite. Menina Sally, diz ela, eu tenho más notícia. O Alfonso morreu. Quem? Pergunto. O Alfonso, diz ela, o teu padrasto. Como é que ele morreu? Pergunto. Penso que lhe mataram, um camião lhe atropelou, um raio lhe atingiu, uma doença prolongada. Mas ela diz: Ná, morreu durante o sono. Bom, não foi bem durante o sono, diz ela. Nós estávamos dois juntinho na cama, entende? Antes de dormir. Os meus sentimentos, digo. Sim, senhora, diz ela. E eu que pensava esta casinha era minha. Mas afinal é de você e da tua irmã Nettie. O quê? Digo. O vosso padrasto morreu há uma semana, diz ela. Ontem nós foi na vila ouvir a leitura do testamento e eu nem queria acreditar. O vosso paizinho verdadeiro era dono da terra e da casa e da loja. Deixou tudo para a vossa mãezinha. Quando a vossa mãezinha morreu, passou tudo para você e a tua irmã Nete. Não sei para quê, o Alfonso nunca lhe contou. Pois eu não quero nada que era dele, respondo. Eu ouve a Daisy inspirar fundo. E a tua irmã Nete, diz ela. Você pensas que ela sente o mesmo? É então que eu acordo um bocado. Quando a Xug vira e pergunta quem é, já começa a se fazer luz na minha cabeça. Não sejas tola, diz a Xug, me dando um toque com o pé. Tu tens a tua própria casa agora. O teu pai e a tua mãezinha deixaram ela para ti. Aquele safado do teu padrasto foi só um cheiro mau que passou por ela. Mas eu nunca tive casa, digo. Só de pensar ter a minha própria casa, fico assustada. Além do mais, esta casa que vou receber é maior que a da Xug. Tem mais terra em volta. E vem com uma loja. Meu Deus, digo para a Xug. Eu e a Nete têm uma loja de tecidos. O que é que nós vai vender? E que tal calças? Diz ela. Por isso nós desligo o telefone e vai a correr na minha terra para ver a propriedade. Mais ou menos 1,5 km antes da vila, nós chega na entrada do cemitério das pessoas de cor. A Xurre estava a dormir profundamente, mas uma voz me disse para entrar. Passado um bocado, eu vi uma coisa parecida com um arranha-céu e paro o carro e vou lá. E é claro que tem o nome do Alfonso. Também tem muita outra coisa escrita. Membro disto e daquilo, importante homem de negócios e agricultor, marido e pai extremoso, bondoso para os pobres e os necessitados. Morreu há 2 semanas. Mas ainda tem flores frescas na campa. A Xug sai do carro e vem para junto de mim. Por fim, boceja muito alto e espreguiça. O filho da mãe continua morto, diz ela. A Daisy tentou fingir que estava feliz por ver-nos, mas não estava. Tem 2 filhos e parece prenhe de mais um. Mas tem roupas bonitas, um carro. E o Alfonso lhe deixou todo o dinheiro. Além do mais, penso que ela conseguiu montar casa para os pais dela, enquanto vivia com ele. Ela diz: Sally, a casa velha que você lembras foi deitada abaixo para o Alfonso construir esta. Mandou um arquiteto de Atlanta lhe desenhar e este azulejo veio de Nova Iorque. Não estava de pé na cozinha nesse momento. Mas ele botou azulejos em toda a parte. cozinha, casa de banho, alpendre da estrazeira. Em volta da geladeira, na sala da frente e na de trás. Mas é esta casa que vai com a propriedade, diz ela. É claro que eu tirou os móveis, porque o Alfonso lhes comprou especialmente para mim. Por mim, tudo bem, digo. Eu nem acredito que tenha uma casa. Logo que a Daisy dá-me a chave, corro de uma divisão para a outra como uma louca. Olha para isto, digo à Shug. Olha para aquilo. Ela olha, sorri, me abraça a toda a hora. E eu nem me mexo. Tudo está bem na vida, menina Sally, diz ela. Deus sabe onde tu vives. Depois ela tirou uns paus de cedro da mala de mão, acendeu eles e me deu um. Nós começou pelo sótão, no cimo da casa, e espalhou o fumo até na cave, lá embaixo, expulsando o mal todo e abrindo espaço para o bem. Ai, Nete, nós temos uma casa. Uma casa grande, suficiente para nós e os nossos filhos e o teu marido e a Xuga. Agora tu podes voltar para casa, porque tenho uma casa para te receber. A tua mana que lhe adora, Sally. Querida Nettie, tenho o coração partido. A Shug ama outra pessoa. Se eu tinha ficado em Memphis no verão passado, talvez isto não tinha acontecido. Mas eu passei o verão a arranjar a casa. Pensei que se tu chegava a qualquer momento eu queria ela pronta. E está muito bonita agora e confortável. E arranjei uma senhora simpática para lá viver e cuidar dela. Depois voltei para a casa, para a Shug. Menina Sally, diz ela, tu quer comida chinesa para comemorar o teu regresso? Eu adoro comida chinesa. Por isso vamos no restaurante. Estou tão excitada por voltar para casa que nem reparo, a Shug está muito nervosa. Ela costuma ser uma mulher grande e graciosa, até quando está assanhada. Mas noto ela não consegue usar os pauzinhos. Derruba o copo d'água. Não sei como, mas o crepe dela se desmancha. Mas penso que está só contente por ver-me. Por isso me aprumo e poso para ela e como montes de sopa wonton e arroz frito. Por fim, nos dão os bolinhos da sorte. Adoro bolinhos da sorte. São tão giros. Leio logo, logo a minha sina. Diz, por seres quem és, o futuro parece feliz e radioso. Eu rio. Dou ele para a Shug. Ela lhe olha e sorri. Me sinto em paz com o mundo. A Shug tira o papel dela muito devagar, como se tem medo do que pode estar escrito nele. E então? Pergunto, vendo ela ler. O que é que diz? Ela baixa os olhos para o papel, levanta os olhos para mim. Diz que eu estou apaixonada por um rapaz de 19 anos. Deixa eu ver, digo, rindo. E eu li em voz alta. Um dedo queimado não se esquece do fogo, diz. Estou a tentar-te dizer, diz a Shug. Tentar-me dizer o quê? Sou tão tapada que continuo sem ver. Para começar, há muito tempo que não penso em rapazes e em homens. Nunca pensei sequer. No ano passado, diz a Shug, contratei um tipo novo para a banda. Quase não lhe contratei, porque ele só sabe tocar flauta e mais nada. E alguém ouviu falar em flauta no blues? Eu nunca tinha ouvido. Só a ideia parecia maluca. Mas para sorte minha, aquela flauta era exatamente o que faltava à música blues. E logo que eu vi o Germaine tocar, tive a certeza disso. Germaine? Pergunto. Sim, diz ela. Germaine. Não sei quem deu para ele esse nome pomposo, mas lhe assenta muito bem. E depois ela começa a dizer maravilhas sobre esse tal rapaz. Como se eu tivesse mortinha para ouvir todas as qualidades dele. Ah, diz ela, é baixote, giro, tem um rabo bonito. Sabes, mesmo como os Bantu. Ela está tão acostumada a me contar tudo que não se cala. Cada vez mais entusiasmada e com ar apaixonado a cada minuto que passa. Quando acaba a falar sobre os pezinho bailarino dele e volta ao cabelo encaracolado cor de mel, eu me sinto uma merda. Para, digo, tu me matas, Shug. Ela se cala a boca no meio dos elogios, os olhos se enchem de lágrima e a cara desmorona. Meu Deus, Sally, diz ela, desculpa, estava desejosa de contar para alguém e é a ti que eu conto sempre. Bom, digo, se as palavras matasse, eu estava numa ambulância agora. Ela esconde a cara nas mãos e começa a chorar. Sally, diz ela, por entre os dedos, eu ainda te amo. Mas eu fico parada a olhar para ela. Parece que toda a minha sopa, o wonton, virou gelo. Para que tu estás tão alterada? Pergunta ela quando nós volta para casa. Tu nunca ficou incomodada com o Grady? E ele era meu marido. O Grady nunca pôs brilho nos teus olhos, penso. Mas não digo nada, estou demasiado perturbada. Claro, diz ela, o Grady é tão chato, meu Deus. E quando se acaba a conversa sobre mulheres e diamba, se acaba o Grady. Mas mesmo assim, não digo nada. Ela tenta rir. Eu fico tão contente por ele ter ido atrás da Mary Agnes que nem sabia o que pensar, diz ela. Não sei quem tentou lhe ensinar o que fazer na cama, mas deve ter sido um vendedor de móveis. Não digo nada. Imobilidade, frieza, o nada, se aproximando depressa. Tu não reparou que quando eles foram embora juntos para o Panamá, eu não deitou uma lágrima? Mas realmente, diz ela, que figura é que eles vai fazer no Panamá? Coitada de Mary Agnes, penso. Quem é que podia adivinhar o chato do Grady e acabar por gerir uma plantação de marihuana no Panamá? Claro que eles ganham uma pipa de massa, diz a Shug. E a Mary Agnes veste melhor que toda a gente por lá, pelo que conta nas cartas. E pelo menos o Grady lhe deixa cantar o pouco das canções que ela ainda lembra. Mas a sério, diz ela, Panamá? Já agora, onde é que fica? Fica perto de Cuba? Nós devia ir a Cuba, menina Sally, sabias? Muito jogo a dinheiro e boa vida. Muitas pessoas de cor, parecidas com a Mary Agnes. Algumas muito pretas, como nós, mas todas da mesma família. Se tu tenta passar por branco, alguém fala logo na tua avó. Eu não digo nada. Rezo para morrer, para nunca mais ter de falar. Bom, diz a Shug, começou quando tu estava na tua casa. Tive saudades tuas, Sally, e tu sabes que sou uma mulher muito carente. Fui buscar um bocado de papel que estava a usar para fazer moldes. Escrevi um bilhete para ela. Dizia, cala-te. Mas, Sally, diz ela, eu quero que tu compreenda. Olha, diz ela, estou a ficar velha, gorda. Já ninguém me julga atraente, a não ser tu. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Ele tem 19 anos. É um bebê. Quanto tempo é que pode durar? Ele é um homem, escrevo eu no papel. Sim, diz ela, pois é. E eu sei o que tu sentes em relação aos homens, mas eu não sinto o mesmo. Nunca seria tola ao ponto de levar um deles a sério, diz ela. Mas alguns homens são muito divertidos. Me poupa, escrevo. Sally, diz ela, eu só te pede 6 meses. Só 6 meses para viver a minha última paixão. Tenho de viver ela, Sally. Sou fraca demais para não lhe fazer. Mas se tu me deres 6 meses, Sally, eu tento que a nossa vida volte ao que era. Dificilmente, escrevo. Sally, diz ela, tu me ama? Ela ajoelha, cobrindo tudo de lágrimas. O coração me dói tanto que eu nem consigo acreditar. Como é que pode continuar a bater-se sentindo assim? Mas eu sou mulher. Te amo, digo. Independentemente do que acontecer e do que tu fizer, eu te amo. Ela geme um bocado. Encosta a cabeça na minha cadeira. Obrigada, diz. Mas eu não posso ficar aqui, digo. Mas como é que tu podes me deixar, Sally? Tu é minha amiga. Eu amo esta criança e estou morta de medo. Ele tem 1/3 da minha idade, 1/3 do meu tamanho, até 1/3 da minha cor. Ela tenta rir outra vez. Tu sabes, ele vai me magoar mais do que eu estou-te magoando agora. Não me deixes, por favor. Nesse momento, tocam à campainha. A Shug limpou as lágrimas e foi atender. Viu quem era e saiu porta fora. Daí a nada ouvi um carro arrancar. Fui para a cama. Mas o sono se mantém longe de mim até hoje. Reza por mim. A tua mana, Sally. Querida Nete, a única coisa que mantém-me viva é ver a Henrietta lutar pela vida. E, meu Deus, como ela luta! Sempre que tem um ataque, grita tanto acorda aos mortos. Nós faz o que tu diz que faz os povos na África. Nós dá inhames para ela todos os dias. O azar é que ela detesta inhames e não tem pejo em dizer isso para nós. Toda a gente, num raio de quilómetros, tenta inventar pratos com inhame, sem gosto a inhame. Nós recebe pratos de ovos com inhame, dobrada com inhame, cabra com inhame e sopa. Meu Deus, as pessoas faz sopa de tudo e mais alguma coisa. Só falta mesmo de sola de sapato, só para matar o gosto do inhame. Mas a Henrietta diz que ainda lhe sente. E o mais provável é ela atirar tudo pela janela fora. Nós explica para ela que daqui a um bocado vai ter 3 meses sem comer inhames. Mas ela diz que esse dia parece nunca mais chegar. Entretanto, ela tem as articulações todas inchadas. Tem o corpo a arder. Diz que parece ter a cabeça cheia de homenzinhos, branco, com martelos. Às vezes, encontro-se a visitar a Henrietta. Ele inventa as suas próprias receitas dissimulada. Por exemplo, uma vez ele escondeu os inhame em manteiga de amendoim. Nós senta à frente da lareira com o Harpo e a Sofia a jogar 1 ou 2 partidas do whist, enquanto a Suzy Q e a Henrietta ouvem rádio. Às vezes ele me leva em casa no carro. Ele ainda vive na mesma casinha. Mora lá há tanto tempo. O espaço até se parece com ele. 2 cadeiras de costas direita, sempre no alpendre, viradas contra a parede. A varanda do alpendre com latas a servir de canteiro. Mas agora ele tem ela toda pintada, fresca e branca. E imagina o que ele coleciona só porque gosta. Coleciona conchas. Todo tipo de conchas. Tartaruga do rio, caracóis e todo tipo de conchas do mar. Aliás, foi assim que ele conseguiu eu fosse lá em casa outra vez. Estava a falar para a Sofia numa nova concha que ele tinha, que fazia o barulho do mar quando lhe encostava no ouvido. Nós foi lá em casa a ver. Era grande e pesada e serapintada como uma galinha. E realmente parecia ouvia-se a onda ou qualquer coisa em bater no ouvido. Nenhum de nós viu o mar. Mas o sol aprendeu sobre os oceanos nos livros. Também encomenda conchas através de livros e tem conchas em todos os cantos. Ele não fala muito sobre elas enquanto nós está a olhar, mas pega em cada uma como se ela tivesse acabado de chegar. Uma vez achou que tinha uma concha do mar, diz ele, há muito tempo, quando nós se conheceu, uma concha grande, parecia um leque. Ela ainda gosta de conchas? Pergunta ele. Não, digo. Agora adora elefantes. Ele espera um bocado e guarda todas as conchas no sítio. Depois me pergunta, tu gosta alguma coisa em especial? Adoro pássaros, digo. Tu costumava-me lembrar um pássaro, sabias? Diz. Há muito tempo, quando tu veio viver comigo, tu era tão magricela, meu Deus, diz ele. E à mínima coisa te parecia prestes a esvoaçar. Tu viu isso? Digo. Vi, responde ele. Só que era tão burro, não quis me importar. Bom, digo, nós sobreviveu. Você sabias que nós ainda é marido e mulher? Não, respondo, nós nunca foi. Tu está bem bonita, desde que foi para Memphis, sabias? Diz ele. É, digo, achugue, cuida bem de mim. Como é que você ganhas a vida por lá? Pergunta ele. Fazendo calças. Já reparei. Quase toda a gente da família veste as calças que tu fez, diz ele. Mas tu quer dizer que transformou as calças num negócio? É isso mesmo, digo. Mas começou aqui na sua casa para eu não lhe matar? Ele baixa os olhos para o chão. A Shug me ajudou a fazer o primeiro par de calças de todos, digo. E depois desato a chorar como uma tola. Ele diz, Sally, me diz a verdade. Tu não gosta de mim, derivado de eu ser homem? Assou o nariz. Quando despem as calças, digo, os homens me parecem sapos. Não importa como lhes beijamos. Para mim, eles continuam a ser sapos. Entendo, diz ele. Quando voltei para casa, me sentia tão mal. Não consegui fazer nada. Só dormir. Tentei trabalhar numa calça que estou a tentar fazer para grávidas. Mas só de pensar em alguém a engravidar, me dá vontade de chorar. A tua mana, Sally. Querida Nettie, a única carta que sou pôs-me diretamente na mão foi um telegrama que chegou do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Dizia que o navio em que tu e os meninos e o teu marido partiram de África foi afundado por minas alemã ao largo de um lugar qualquer chamado Gibraltar. Pensam que vocês todo morreu afogado. Além de mais, nesse mesmo dia, todas as cartas que eu lhe escrevi ao longo dos anos vieram para trás, por abrir. Me sento neste casarão, sozinha, a tentar costurar. Mas de que serve costurar? De que serve, seja o que for? Estar viva começa a parecer um esforço horrível. A tua mana, Sally. Querida Sally, a Tashi e a mãe fugiram. Decidiram juntar-se aos Mbels. O Samuel, os meninos e eu ainda ontem falámos sobre isso e percebemos que nem sequer temos a certeza se os Mbels existem. A única coisa que sabemos é que se diz que eles vivem no interior da floresta, que acolhem fugitivos e que atacam as plantações do homem branco e planeiam a destruição deste, ou pelo menos a retirada do homem branco do continente deles. O Adam e a Olivia estão destroçados porque adoram a Tashi e têm saudades dela, e porque nunca ninguém que tenha decidido juntar-se aos Mbels regressou. Tentamos mantê-los ocupados no complexo, e como há muitos doentes com malária nesta estação, não lhes falta o que fazer. Ao arrasarem as culturas de inhame dos olincas e substituírem-nas por produtos enlatados e em pó, os plantadores destruíram o que os tornava resistentes à malária. É claro que não sabiam isso. Só queriam aproveitar a terra para a borracha. Mas os olincas comem inhames para prevenir a malária e controlar doenças sanguíneas crónicas há milhares e milhares de anos. Sem reservas suficientes de inhames, as pessoas, as poucas que restaram, estão a adoecer e a morrer a um ritmo assustador. Sinceramente, temo pela nossa própria saúde, em especial dos meninos. Mas o Samuel acha que provavelmente não nos vai acontecer nada, porque tivemos surtos de malária nos primeiros anos que cá vivemos. E tu como estás, minha irmã querida? Passaram-se quase 30 anos sem trocarmos uma palavra. Que eu saiba, até pode estar morta. À medida que se aproxima o dia de regressarmos a casa, o Adam e a Olivia fazem inúmeras perguntas sobre ti, mas só consigo responder a algumas delas. Às vezes digo-lhes que a Tashi me faz lembrar de ti. E como não há ninguém para eles tão bom como a Tashi, ficam felizes da vida. Mas pergunto-me se ainda terás o espírito honesto e aberto da Tashi quando te virmos novamente, ou será que anos de gravidezes seguidas e maus tratos do Senhor o destruíram? Não afloro estes pensamentos com os meninos, só com o meu querido companheiro, o Samuel, que me aconselha a não me preocupar, a confiar em Deus e a ter fé na robustez da alma da minha irmã. Deus mudou para nós, depois de tantos anos em África, mais espírito do que nunca e mais interno. A maior parte das pessoas acha que ele tem de se parecer com qualquer coisa ou com alguém, uma folha de telhado ou Cristo, mas nós não. E não estarmos presos à aparência de Deus, liberta-nos. Quando regressarmos à América, teremos de conversar longamente sobre isto, Sally. E talvez o Samuel e eu fundemos uma nova igreja na nossa comunidade. Uma igreja sem quaisquer ídolos, onde o espírito de cada pessoa seja incentivado a buscar Deus diretamente, enquanto nós, crentes, as ajudamos a compreender que isso é possível. Cá há poucas diversões, como deves imaginar. Lemos os jornais e revistas da nossa terra. Jogamos uma série de jogos africanos com os meninos. Ensaiamos papéis das peças de Shakespeare com os meninos africanos. O Adam sempre teve jeito para declamar o solilóquio Ser ou Não Ser, de Hamlet. A Corrine tinha ideias muito concretas sobre o que os meninos deviam aprender e certificou-se de que todas as obras boas anunciadas nos jornais faziam parte da biblioteca deles. Eles sabem muitas coisas e julgo que a sociedade americana não será um choque muito grande para eles, excetuando o ódio aos negros, que também está bem patente em todas as notícias. Mas preocupo-me com a sua liberdade de expressão e a sua franqueza, muito africanas, e também com o seu extremo egocentrismo. E seremos pobres, Sally. Provavelmente só conseguiremos ter uma casa daqui a vários anos. Tendo crescido aqui, como é que vão lidar com a hostilidade em relação a eles? Quando os imagino na América, vejo-os com um ar muito mais novo do que têm aqui, muito mais ingênuo. O pior que tivemos de aguentar cá foi indiferença e uma certa superficialidade compreensível nas nossas relações pessoais, excetuando a nossa relação com a Catherine e a Tashi. No fim de contas, os olincas sabem que podemos ir embora, mas eles têm de ficar. E claro, nada disso tem que ver com a cor da pele. E Minha querida Sally, ontem à noite tive de parar de escrever porque a Olivia me veio dizer que o Adam desapareceu. Só pode ter ido atrás da Tashi. Reze para que esteja em segurança. A tua irmã, Nettie.